Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eu sou contra ti, Gog, tu e teu exército, nuvem a encobrir. Meus filhos em segurança vão habitar das terras desertas. Eu os trarei, e em meio a ti minha glória se verá. E eu me engrandecerei e me santificarei. As nações saberão que eu sou o Senhor. Em meio à tempestade a minha voz ouvirão e saberão que eu sou o Senhor. Prepare-se, Gog, venha contra mim. Mas saiba que em meu zelo a indignação subirá, a terra tremerá. Peixes e aves todos clamarão, porque eu sou o Deus que se manifestará. E eu me engrandecerei e me santificarei. As nações saberão que eu sou o Senhor. Em meio à tempestade a minha voz ouvirão e saberão que eu sou o Senhor. Chorai, montes, e desçam os muros, a espada se voltará e a minha força se revelará, pois eu sou o Deus que salva, o Senhor que não. E eu me engrandecerei e me santificarei. As nações saberão que eu sou o Senhor. Em meio à tempestade a voz ouvirão e saberão que eu sou o Senhor. Português e worship. Português e worship.